Mateus 15, a partir do versículo 21. Achou bem? A palavra de Deus fala para nós, aqui estamos aqui. Fala inclusive para você. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus querido, Pai amado, eterno e poderoso Deus, que o teu poder e o teu espírito nesse momento, Pai, no nome de Jesus, possam trazer a esse local, a esse ambiente onde o teu nome é cultuado, onde a tua palavra será ministrada, onde o louvor e a adoração pertence somente a ti, aonde o culto pertence somente ao Senhor. Te pedimos que haja pleno entendimento. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração. Entregamos ao Senhor toda a nossa atenção, para que nesse momento em que a tua palavra será ouvida, possamos focar única e exclusivamente naquilo que merece a nossa atenção nesse momento. Protege então nesse momento, te pedimos, as crianças que estão lá em cima, as crianças que estão aqui embaixo, para que possam, descansando em ti, permitir que nós que estamos aqui possamos ter a compreensão da tua palavra e inclusive ensiná-los o caminho certo, no caminho certo, pois somos responsáveis por eles. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Olha para o teu irmãozinho do lado. Levanta o teu dedinho direito assim, ó. Levanta uma sobrancelha e faz o senho grave. E olha para ele e fala assim: presta atenção. Mas fala alto porque ele é míope. Presta atenção, porque essa palavra é para você. É para você. Não é para o Yurian que não veio. Não é para a Aline que não está aqui. É para a Isabela. É para a Ellen. E para os que estão aqui. Amém? O texto que eu li para vocês, ele começa dizendo no versículo 21, e eu pediria que no nome de Deus, no nome de Jesus, você deixe a tua Bíblia aberta, porque nós vamos retomar ela de tempo em tempo. E seria muito bom se você ficasse o tempo todo lendo, observando, ouvindo e vendo se o que eu estou falando está escrito ali ou só estou inventando. Paulo, ele pregou para muita gente. Paulo fundou a igreja em muitos lugares, mas só uma igreja recebeu de Paulo um elogio. Existia um povo que, quando ouvia a ministração de Paulo, eles corriam conferir se aquilo que eles estavam ouvindo tinha fundamento na lei, que era o que eles tinham até então. O povo de Bereia, os bereanos, uma nação. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês tirando dúvidas comigo, perguntando alguma coisa, Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mais gosto enquanto responsável por uma igreja, é tirar dúvida de alguém em relação à palavra de Deus. Eu gosto demais disso. Gosto demais. E quando eu não sei a resposta, aí que eu gosto mais ainda, porque daí eu vou atrás, porque daí eu vou aprender também. Então, se você tem dúvida a respeito da palavra de Deus, me procure, posso te ajudar. Quem sou eu, né? Mas eu quero dizer que eu tenho prazer em poder tirar qualquer tipo de dúvida em relação à palavra de Deus. E você só vai ter dúvida se você for atrás. Não tem problema algum. Então, que você preste atenção no que vai ser dito aqui hoje e confronte, enquanto está sendo pregado ou posteriormente em casa, lendo essa mesma passagem, e a passagem paralela e correlata a ela que está lá em Marcos capítulo 7, para ver se o que eu estou falando aqui procede ou não procede. Começa o versículo 21, de acordo com a minha versão, a versão que eu tenho usado com mais frequência é a King James, diz o seguinte: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para uma outra região. Que lugar era esse que Jesus estava? Veja, vamos lá, explicando aqui, bem facinho. Jesus estava num lugar, ele retirou-se desse lugar e foi para um lugar chamado Tiro e Sidom, para aquela região. Ele estava, se nós formos ler os versículos anteriores a esse, ele estava num lugar chamado Genezaré, que é um território dentro de Israel. Entenda aqui o seguinte: Israel é um país, ok? Era e continua sendo um país. Genezaré é como se fosse um estado dentro desse país. Então imagina assim: Jesus estava no Paraná e retirou-se para o Paraguai, para a Argentina, porque Tiro e Sidom não faziam parte do país Israel, mas eram parte de um país vizinho, que era Fenícia. Jesus retirou de um lugar e foi para outro. Por que que ele fez isso? Por que que Jesus sai de um país aonde ele está e vai para um país vizinho? Se nós formos ler os versículos anteriores e ler o mesmo evangelho de Jesus, essa mesma história, segundo Marcos, nós vamos entender que havia tido, momentos antes, um embate entre Jesus e fariseus, ok? Para quem não sabe o que é isso, fariseu é religioso. Fariseu, pensa no crentão, pensa naquele cara crentão, é o fariseu, né? O fariseu da época, o judeu, né? Houve uma guerra, ou melhor, houve um embate, houve uma discussão entre Jesus e os fariseus. Eles haviam discutido, o que eles haviam discutido? Lendo os versículos anteriores, nós vamos ver que a discussão que havia tido era que os fariseus, os religiosos, chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, os teus discípulos não lavam a mão antes de comer. Isso é contra a tradição religiosa. E Jesus fala assim: seus hipócritas, é o bando de babaca. Não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é o que sai de dentro do homem que o contamina, que o torna impuro. E houve uma discussão tão veemente, houve um clima tão pesado naquele momento, porque Jesus começou a pôr para fora alguns sentimentos que existiam dentro dele, de acordo com a indignação hipócrita da religião, que Jesus optou em sair do seu país e foi para o país vizinho. Foi, portanto, uma retirada estratégica que Jesus fez. Houve um embate, houve uma discussão, e Jesus pensa assim: eu vou-me embora daqui de Israel. Percebe que até mesmo Deus, irmão, tem pensamentos estratégicos a respeito da evangelização. Ele resolve ir para um local distante, e essa mesma passagem lá em Marcos capítulo 7 vai dizer que Jesus entrou numa casa de alguém porque ele queria que ninguém soubesse que ele estava lá. O nome de Jesus já estava bastante conhecido, não somente no país Israel, mas nos países vizinhos também. Sabe o que é mais legal disso tudo, cara? Olha que bem. Você cansa? Você cansa de vez em quando? Sim ou não? Você cansa de vez em quando? Jesus também cansava. Jesus, enquanto homem, homem, Deus, ele também cansava. E ele se cansou, de acordo com esse versículo 21, ele retirou-se. Ele foi para um retiro espiritual, ele foi dar um tempo. Ele não aguentava, estava pressão demais, ele retirou-se. E de acordo com Marcos 7, depois você lê se você quiser e sugiro que o faça. Ele foi na casa de alguém e lá ele falou assim: eu não quero que ninguém me encontre, não quero, eu quero dar um tempo, eu quero quero ficar aqui quieto. Porque Jesus estava cansado. Então entenda, se Jesus como carne, como homem que ele fez, cansa, você acha que ele não vai entender também o teu cansaço? Aquele que se fez carne, não é capaz de entender quando você se cansa. Eu estou cansado dessa situação. Eu estou cansado de trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca conseguir chegar até o dia 20. Do dia 20 ao dia 30 eu tenho que viver de doação, donativo. Estou cansado disso, estou cansado de nadar, nadar, nadar e nunca conseguir ultrapassar essa piscina, esse mar. Jesus entende esse cansaço. Jesus entende, inclusive, quando você está cansado da igreja, porque ele também cansou. Jesus, então, tem um embate, e eu quero dar um testemunho fresquinho para os irmãos aqui, não aconteceu comigo, já vou dizer. Jesus, ele, portanto, ele tem uma estratégia, inclusive para a evangelização. Você já ouviu assim, alguém falar assim? Deus tem pressa. Deus tem pressa para ganhar almas. Já ouviu alguém falar assim? Geralmente é para mover um clamor evangelístico, para que as pessoas se coloquem disponíveis, para entregar panfletos na rua, na praça, no parque, porque Deus tem pressa em ganhar almas. De acordo com esse texto, Jesus tirou um tempo para descansar. O Senhor do tempo tem pressa? Quem tem pressa sou eu para chegar em algum lugar, para entrar no banheiro quando eu estou apertado. Quem tem pressa sou eu para ir para casa, para assistir o futebol. Quem tem pressa somos nós, mas Deus não tem pressa, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus, inclusive, tem estratégias para a evangelização. Nós vimos aqui que Jesus resolveu dar um tempo, sai de Israel, vai para o país vizinho, Fenícia, na região de Tiro e Sidom, e lá fica na casa de alguém, não querendo, de acordo com Marcos 7, ser incomodado, que ninguém soubesse que ele estivesse lá. E o testemunho que eu quero dar é o seguinte: a minha filha Giovana está ali atrás do pilar, estrategicamente colocada para eu não vê-la. Ela fez uma viagem agora sexta-feira de Curitiba a Guarapuava. E ela contando para mim que assim que ela entrou no ônibus, ela mandou uma mensagem, o WhatsApp, né? Conversando para eu saber a hora que ela vai chegar, enfim. Ela falou assim para mim: ah, eu não vou conseguir ouvir música alto porque tem uma senhora do meu lado. Eu falei: você está com fone. Não, então, mas o fone alto pode incomodá-la. Olha o pensamento dela. Ela estava com o celular e queria ouvir música no fone. Só que eu não ia poder colocar música alta no fone porque podia incomodar a senhora que estava ao lado. Acontece que no mesmo ônibus tinha uma crente. E a crente não teve esse mesmo pensamento. A crente entrou no seu ônibus, pegou o seu celular, não colocou fone de ouvido, e de Curitiba a Guarapuava veio tocando louvor no mais alto volume que o celular podia aguentar. Você consegue entender por que que os crentes são tão amados? Por que que o nome de Jesus está tão maravilhoso aí fora? Atitudes como essa, gente sem estratégia alguma, gente sem discernimento, gente incapaz de entender que a música alta pode incomodar quem está com sono. Isso está direito ao outro que possa ligar um forró na mesma altura que o cara que liga louvor. Cara, existe estratégia para você ganhar almas. E essa estratégia dessa irmã, tomara que não esteja aqui, imagine que falta de sorte a minha, está aqui a pessoa, é a Marilda, é você, Marilda? Está nos visitando, é ela. Aleluia, não é? A falta de pensamento, de visão estratégica de alguém que resolve entrar num ônibus, de Curitiba a Guarapuava, numa viagem de 260 quilômetros, que de ônibus dura quanto tempo? 4 horas, mais ou menos, 4 horas e meia, ouvindo louvor no último volume. A Giovana estava sentada na poltrona 9, a mulher estava na poltrona lá atrás, ela conseguia ouvir da poltrona 9, com fone ouvindo música dela, ela conseguia ouvir o louvor lá atrás. Você acha que o nome de Deus foi glorificado nisso? O nome de Deus foi esculhambado nisso por falta de visão estratégica de crente maluco. Não é assim que você faz nada. Não é assim que você ganha almas. Você tem que pensar na forma como você vai falar para alguém de Jesus. Não é na pancada, não é porrada, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Com calma, com mansidão, com amor, com respeito ao outro. Jesus tinha uma estratégia, portanto. E ele fez a sua estratégia. Houve um embate com os religiosos, os fariseus, ele resolve sair do país. Dá um tempo. Sabia que Jesus de vez em quando dava um tempo? Tem gente que acha que é Jesus aqui. Então, se você acha que você é Jesus, dê um tempo também. Pense. Jesus podia muito bem enfrentar aqueles fariseus, mas não era momento de fazer aquilo. O nome de Deus não seria glorificado se ele entrasse numa discussão infrutífera naquele momento. Jesus chega, portanto, na região de Tiro e Sidom, de acordo com o versículo 21, num outro país. Está me entendendo? Vamos dizer que Israel seja o Brasil, que a Galileia seja o Paraná, o estado onde Jesus estava, e Jesus vai para a Argentina. E fica lá, na Argentina. E nisso chega uma mulher local, uma argentina, que no caso aqui é uma cananeia. Descobre que Jesus está lá. Jesus se retira do seu país e vai para um país vizinho, não quer ser que ninguém saiba que ele está lá. Marcos capítulo 7. Mas é impossível que isso aconteça. O povo soube. O nome de Jesus estava poderoso, estava todo mundo conhecendo Jesus. E uma mulher cananeia descobre que Jesus está lá e fica sabendo. Eu quero que você entenda assim o seguinte: o povo cananeu é uma denominação que não mais existe, né? Era um povo extremamente odiado pelo judeu. Mas extremamente. Sabe aquela disputa que existia entre judeu e o samaritano? Era nada perto entre judeu e cananeu, porque existiam guerras históricas de muitos anos, guerras, brigas. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Jezabel? Sim ou não? Sim. Casou com um rei no Antigo Testamento, e essa mulher Jezabel era uma cananeia. O povo cananeu é um povo extremamente idólatra. Um povo extremamente idólatra, politeísta. Politeísta é aquele que tem vários deuses, ao contrário do monoteísta que tem um deus só. Só que era um povo que não tinha conhecimento de Deus. Então os judeus odiavam os cananeus porque eles tinham se metido em guerras anteriores terríveis. O povo de Canaã havia vencido algumas, perdido outras. Foi o povo que Deus mandou para a terra prometida, era Canaã, a terra dos cananeus. Havia uma guerra histórica entre Israel e os cananeus. E eles estão lá no território do inimigo. Mas era um povo, que eu quero que você entenda, que não tinha conhecimento de Deus. Eles buscavam Deus em todos os lugares. Onde falavam que tinha Deus, que era Deus, eles iam. Assim é um povo idólatra, assim é um povo politeísta. E de acordo com essa passagem em Marcos, diz que assim que essa mulher ouviu falar dele, ela foi correndo ao encontro de Jesus. Uma mulher cananeia, que não tinha conhecimento de Deus, tinha conhecimento de deuses, mas não de Deus. Ouve falar que Jesus está ali. Uma argentina que ouve falar que Jesus está na Argentina. E a argentina que nunca ouviu se falar de Deus, por exemplo. Para você possa entender a comparação. E essa mulher que precisava desesperadamente de Deus. Ela tinha um anseio desesperado. Ela precisava de Deus e procurava Deus aonde quer que fosse. Se falavam para ela que Deus era essa coluna, ela acreditava, ela fazia um culto de adoração a essa coluna. Se falavam que Deus era um sabiá, ela faria um culto de adoração ao sabiá, porque era politeísta, ela não conhecia Deus. Era como se fosse uma indígena. Falta de conhecimento de Deus. Negavam a Deus porque não o conheciam. Ela ouve falar que Jesus está lá e ela desesperadamente precisava de Deus, vai ao encontro dele. Entenda uma coisa aqui, meu irmão, é puro pensamento lógico. Para essa mulher, Jesus era mais um Deus. Era mais um Deus dentre os vários deuses que ela cultuava. Era mais um Deus que ela ia procurar, ia fazer uma oração dentre os inúmeros deuses que ela orou alguma vez, que ela rezou, que ela pediu. Era mais um Deus, ela não conhecia Jesus. Conhecia a fama de um curandeiro, talvez, de alguém que fazia milagres. Não sei como é que chegou a fama de Jesus em Canaã. Ela, ao ouvir falar, fala assim: como é que é o nome desse Deus? Como é que é o nome desse cara? Alguém diz: é Jesus. Tá, Jesus, mas Jesus, eu conheço uns par de Jesus aqui, tem uma porção de Jesus aqui, era um nome bastante comum à época. Ele deve ter algum título, porque os deuses que eu cultuo, eles têm nomes, mas eles também têm títulos. Como que é o título desse tal de Jesus? Como eu posso me aproximar dele para receber dele, merecer dele um favor? E as pessoas falam, não sei quem é Jesus. Até que alguém fala assim, olha, eu ouvi chamarem ele de filho de Davi. O que significa isso? Não sei. Eu sei que é Jesus, filho de Davi. E ela ouve isso de alguém, eu quero que você imagine isso, porque eu tenho plena convicção que foi assim que aconteceu, de uma pessoa que não conhecia Jesus. Jesus, filho de Davi, o pai dele deve ser Davi, que deve, não sei, deve ser Deus também, Davi, e ele é filho de Davi, então o Deus de verdade é Davi, então eu vou pedir para Jesus, para que Davi, o pai dele, eu não sei, mas eu vou atrás desse Deus, de mais um Deus, que eu vou cultuar, dentre os inúmeros deuses que eu cultuo. E tanto que foi assim que ela se aproximou diante de Jesus. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões onde Jesus estava com seus discípulos, veio a ele chamando o Senhor, filho de Davi. Veja como ela usa a expressão e o título que ela aprendeu, Senhor, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Oh, eu sou mais uma das tuas. Eu sei que o teu nome é Jesus, mas eu sei também que tu te chamas filho de Davi. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E ela clama a ele dizendo, a minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Qual foi a contraprestação que Jesus, filho de Davi, deu àquela mulher que desesperadamente precisava de Deus? Silêncio. Imagine se Jesus está na casa onde ele não queria ser incomodado. Por quê? Porque estava cansado. Jesus, enquanto homem, ele se cansava. Hoje ele voltou a ser o que ele sempre foi, Deus, e nessa condição ele não se cansa, aleluia. Mas enquanto homem ele se cansava, e não vai entender ele quando você também se cansa. Jesus cansado na casa de alguém que ele estava, não sei, junto com os seus 12 discípulos, chega uma mulher desesperada, batendo na porta, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente tomada por um demônio. A contraprestação de Jesus foi o silêncio. Jesus não respondeu qualquer palavra, diz o versículo 23, ele ignorou o apelo. Ele não disse nada. Chega alguém aqui para nós hoje. Alexandre, por favor, me ajude, Alexandre, porque eu estou precisando de socorro teu. E o Alexandre continua suando o seu nariz. Não fala absolutamente nada. Não diz nada. Ele não disse, ah, se vire. Ele não disse, vá procurar um sacerdote, vá procurar seus deuses. Ele apenas ignorou um apelo de uma mulher desesperada que precisava de socorro para sua filha, tomada por um demônio. Por que Jesus a ignorou? Cara, lendo esse texto, eu li ele várias vezes, bastante tempo, sempre ficava assim, puxa, por que Jesus fez isso, né? Por que Jesus ignorou o clamor, um pedido de uma mulher que clamava desesperadamente por uma ajuda dele? Jesus nunca fez isso, cara. Jesus nunca fez isso. E ele ignorou um desespero de uma mãe que clamava algo não por si, mas por outro. Tem uma frase que diz que a parte do corpo que mais dói numa mãe é os filhos, são os filhos. Então, para quem é mãe sabe, imagina você ver o teu filho numa situação terrível, terrível, a dor que você como mãe ou como pai carrega, E você clama a Jesus: Jesus, por favor, faça algo em prol da minha filha, porque ela está tomada por um demônio. Ou está doente, ou não tem mais jeito na vida. E a resposta de Jesus é: nada. Silêncio sepulcral. Olhos piedosos que pareciam tão impiedosos naquele momento que não fez nada. Por que que Jesus ignorou essa mulher? Alguém já enfrentou o silêncio de Deus? Eu adoro posar de anti-herói, cara. Eu sou muito anti-herói. Eu já enfrentei muito o silêncio de Deus, clamando algo para Deus e Deus não fala nada, implorando e chorando, batendo a cabeça no chão, clamando, fazendo beicinho, misturando lágrima com ranho, com baba e com tudo, e clamando a Deus: eu não vou comer, se o Senhor não me atender, se o Senhor não me der nada. Momentos desesperadores que a gente clama a Deus e que Deus não fala nada. E aí, no momento do silêncio de Deus, sabe uma coisa que acontece? O texto é claro ao dizer o que acontece. No momento em que você clama a ajuda de Deus e Deus fica em silêncio, no momento em que você fala assim: Henrique, eu estou clamando a Deus por uma resposta, mas Deus não fala comigo, Henrique, Deus não fala comigo. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas falando sobre isso. Eu vivi inúmeras vezes isso, e sei que viverei outras tantas. No momento em que isso acontece, a Bíblia está nos dizendo que vai surgir uma maldição, um tal de sectarismo. Sabe o que é sectarismo? Seita. A divisão em seitas. Sabe por que está acontecendo isso, Henrique? Porque você está na igreja errada. Você não caminha conosco. Porque é só nessa igreja aqui que as coisas funcionam. É só nessa igreja que Deus escuta e Deus responde. Sabe por que Deus não está respondendo você, Rodrigo? Porque você está na igreja errada. Porque foi exatamente isso que os discípulos de Jesus falaram para Jesus. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda a mulher, essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós, manda embora, ela não é da nossa turma. Deus não está nesse negócio, Deus não está nessa igreja. Se Deus está em silêncio, Deus não está te respondendo, então surge o sectarismo. Aí não há Deus, há Deus somente aqui. Não, lá não tem Deus, Deus só está no MPR, só. Aqui a gente clama, Deus responde. Uma vez eu recebi, olha só os absurdos que a gente recebe, é por isso que eu tenho meus dois pés atrás em relação à profecia. Deixando muito claro, abrindo parênteses, abre aspas, registrando: acredito em profecia. Acredito verdadeiramente. Mas tem muito maluco entregando profecia por aí. No iniciozinho da minha conversão, cara, foi em 95 que isso aconteceu. Em 95, final ou início de 96, eu não me lembro. Iniciozinho, um bobinho da fé. Bobinho. Chega um homem para mim lá em Curitiba, isso. O homem que eu reputava como um santo homem de Deus. Ele vem me entregar uma mensagem de Deus orando por mim, uma salinha. Tinha poucas pessoas orando lá em relação a algo que a gente ia fazer em breve, uns dias depois. E olha o que ele me fala: Marcelo, em 1996, eu tinha, faça as contas aí, 23 anos. Era um menino em tudo e uma criança na fé. Deus está me dizendo, olha o que ele disse para uma criança na fé. E por isso que eu agradeço a Deus, por Deus ter me dado, naquele momento, discernimento, que aquilo não é de Deus. Deus está me dizendo que tudo o que você pedir para Ele é ordem. Você imagina o que o efeito disso na vida de um recém-convertido? A construção da imagem de Deus que essa pessoa vai fazer, tudo que eu falar é ordem, então... Quem que é Deus da jogada aí? Sou eu, cara. Ele é apenas meu servo. Se eu entendesse que aquilo era de Deus, o Deus era eu. E eu garanto, eu digo para você que aquilo me inflou o ego. Eu fiquei muito envaidecido. Eu falei, eu sou fera. Eu sou o filho preferido do Todo-Poderoso. Jesus é meu mano mais novo, mais velho, mas o preferido é o caçulinha aqui. Tudo que eu falar é ordem para Deus. Manda chover nota de 100 reais aí, papai. Me falou um negócio desse. A vaidade me tomou. No momento em que a gente não conhece a Deus, a gente é capaz de ouvir uns absurdos como esse e acreditar que isso é verdade. No momento em que a gente está fragilizado diante de uma oração que não tem resposta, não é que tem um não, não tem resposta. Pior que não é você ser ignorado, não é? Não é a pior coisa que tem? Ser ignorado é das piores coisas que tem. Diga não então, miserável, mas não ignore. Não ignore, que é terrível isso. O efeito disso numa pessoa que vem sendo ignorada, que não vem ouvindo resposta. Entenda, Jesus não disse nada. Não é que ela não entendeu o que Jesus falava. Não vamos espiritualizar a coisa, não. Jesus não disse nada. Jesus calou-se. Nesse momento surge o sectarismo. Foi o que os discípulos fizeram. É como quem diz assim, Senhor, ela é estrangeira. Ela não é do nosso grupo. Jesus, não escute essa mulher porque ela nem batizada é. Jesus, não perca tempo com essa mulher porque ela não é de Israel. Ela não é crente. Ela não é evangélica. Ela é macumbeira. Deus, não escute essa mulher porque ela é macumbeira. Ela não faz parte de nós aqui, ó. Ela não é crente que acabou de descer as águas. Não escute ela. Surge o sectarismo. Separar pessoas. Mande ela embora porque ela vem gritando atrás de nós. Olha só a posição dessa mulher, cara. Ela sabe que Jesus está lá, ela se informa de alguma forma, é Jesus, filho de Davi. Ela corre atrás, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está sofrendo horrivelmente por conta de um demônio. Jesus ignora. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está sofrendo horrivelmente por conta de um demônio. Jesus ignora e ela permanece gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha vem sofrendo horrivelmente por conta de um demônio. Ela clamava insistentemente, porque ela falava, eu tenho que alcançar esse pedido. Eu preciso disso na minha vida. Apesar do silêncio, ela permaneceu clamando. Sabe por quê? Porque essa mulher estava acostumada a orar a deuses que não respondiam a ela. Ela fez isso a vida inteira. Ela orou por estátua, e a estátua não respondia. Ela orava pelo sabiá, e o sabiá não cantava. Ela orava por uma coluna, e a coluna não dizia nada. Então, para ela, ser ignorada era algo comum. Ela permaneceu clamando, porque ela estava acostumada a orar, e os seus deuses não lhe responder. Ela fez isso inúmeras vezes. Versículo 24, depois de tanta insistência dessa mulher, depois do sectarismo que se levanta dos discípulos em relação a ela, Jesus vira para ela e fala assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cara, num primeiro momento, Jesus a ignora. Num segundo momento, Jesus entra na onda do sectarismo. Olha só, olha o que eu estou te dizendo, cara. Num primeiro momento, Jesus a ignora, e ela permanece gritando, porque é isso que dá para se entender no versículo 23, porque ela vem gritando atrás de nós, manda embora, que ela vem gritando, ela não para de gritar. Jesus então para, vira para essa mulher e fala assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do Brasil. Não da Argentina. Você não é de Israel. Eu vim por conta dos israelitas. Não por conta dos cananeus. É o que Jesus fala para ela. Mas sabe o que essa mulher faz? Ela vibra. Por quê? Porque pela primeira vez na vida dela, Deus respondeu essa mulher. Até então a coluna não falava nada, até então a imagem do santo não dizia nada, até então o sabiá não cantava, mas aquele que ela sabia que era Deus, ou falava que era Deus, falou com ela. Pela primeira vez na vida, aquela mulher teve uma resposta de Deus, porque o ser ignorada, ela estava acostumada a isso a vida inteira. Que é pau, pedra, gesso, para responder, não responde. Mas Deus respondeu, pela primeira vez na vida dela, Deus respondeu, mas a resposta de Deus naquele momento, daquele Deus que ela estava cultuando, chamado Jesus, filho de Davi, a primeira resposta que ela recebe de Deus, não era o que ela queria. A resposta que ela queria era: tá bom, minha filha, vamos lá então, que eu vou expulsar esse demônio. Mas não foi a resposta que ela queria. Mas ela vibrou porque Deus falou comigo. Tirando o foco dela nesse momento, eu consigo ver, cara, eu consigo ver os discípulos de peitinho estufado nesse momento. Aleluias! Oh, glória! É para nós que ela veio e não para você. É para nós que ele veio, não foi para você. Ah, eu consigo ver glórias, aleluia, fazendo com o peitinho estufado. Jesus é nosso, não é seu não. Toma, Cananeia. Toma, Cananeia. Jesus é nosso. Tem nada a ver contigo não, mulher. Você não é de Israel não, cachorra. Você não é de Israel não. Chupa essa manga. Jesus é nosso, aleluia. Jesus age aqui, não lá fora, aleluia. Glória a Deus. Consigo ver os discípulos de peitinho estufado fazendo isso, cara. Consigo imaginar isso. Só que Jesus queria quebrar corações ali, não dela, mas dos discípulos. Jesus queria quebrar corações, não da idólatra, mas dos crentes. Por isso que Jesus entrou na pira dos crentes, para dar uma lição para os crentes. Por isso que Jesus entrou na pira do sectarismo. Ah, é? Eu vou dar uma lição para vocês então, crente. O que é adorar a Deus? Vocês que estão de peitinho estufado, que acham que Deus age aqui dentro só, vocês que acham que Deus vai agir somente em Israel, vocês que pensam que Deus tem misericórdia somente para os crentes ou para os que foram batizados, vocês vão entender o que significa fé para quem nunca ouviu falar de Deus, mas tem um encontro real comigo. Jesus queria quebrar corações naquele dia, não daquela mulher que já estava quebrantado, mas dos discípulos com coração de pedra, que não tinham entendido nada, que não tinham compreendido absolutamente nada, depois de 1 ano e meio, 2 anos de caminhada com Jesus, não tinham compreendido. Versículo 25, chegou então a mulher, e adorou de joelhos, dizendo: Senhor, me ajuda. A mulher que tinha sido ignorada algumas vezes, que não teve resposta de Deus, de Jesus, a mulher que teve a resposta de Deus, mas a resposta não a que ela queria, mas teve uma resposta dizendo: olha, mulher, eu não vim aqui a esse mundo por causa de vocês, cananeus. Você teve azar em nascer em Canaã, você teve azar em nascer na Fenícia, você teve azar em ser argentina. Por que você não nasceu em Israel? Você consegue imaginar um Deus hipócrita assim? Ele estava dando um ensinamento aos hipócritas. Essa mulher que foi ignorada algumas vezes por Jesus, Jesus que teve o incentivo para criar uma seita naquele momento, entrou na pira dos que clamavam pelo sectarismo, e fala: olha, mulher, você não tem nada comigo, eu vim por conta desses aqui, ó. É dos meus, meu time, ó. Você está fora. Essa mulher ouve isso de Deus, cara, e se ajoelha aos pés de Jesus, e diz o versículo 25 que ela o adorou de joelhos. Isso é uma adoração verdadeira, Sandro. Isso é uma adoração verdadeira que você clamou. Onde é que estão os verdadeiros adoradores? Na Bíblia tem a história de uma mulher sem nome de Canaã que adorou verdadeiramente a Jesus, porque ela sabia que aquele homem que parou para ela foi o único Deus que ela clamou e respondeu: ajuda-me. Ela se rendeu aos pés dele: eu não sou de Israel, eu não lhe conheço, Jesus, eu não sou batizada, eu não faço parte de um grupo, eu não sei frequentar uma igreja, eu não tenho, nunca ofertei um vintém, eu não dizimo nada, eu não conheço a tua palavra, mas eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu não sou de Israel, talvez não seja nem ovelha tua, mas eu estou perdida, estou desesperada. Versículo 26, Jesus agora, que havia entrado na pilha daqueles cara, dos crentes, dos religiosos, dos discípulos, ele foi cara extremamente politicamente incorreto. Ele fez bullying com a mulher. Eu não estou inventando, versículo 26... Entenda o contexto, cara. Jesus tira um tempo para descansar, para esfriar a cabeça, porque ele, como homem, o ensinamento que nos vem é que ele cansa, cansou como homem. Ele sai do seu país porque ele teve uma estratégia, falou: não vou ficar aqui, vai entrar numa guerra e não é momento disso. Ele sai do seu país para descansar, nisso sabem que ele está lá, e uma mulher chega gritando, pedindo ajuda. Jesus a ignora por algumas vezes, essa mulher gritando, pedindo ajuda, e ele a ignora. Os discípulos falam: manda essa mulher embora, que ela não é dos nossos. E Jesus para, entra na pilha dos caras e fala: mulher, vai embora daqui, em outras palavras, né? Porque eu não vim aqui por sua causa, eu vim por conta deles. Essa mulher adora a Jesus, se prostra diante dele e fala: Senhor, me ajuda. E Jesus faz bullying com essa mulher. Versículo 26, ao que Jesus lhe respondeu, a quem a mulher que estava prostrada aos seus pés o adorando, após ter recebido o silêncio de Deus e um não de Deus: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães. Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Não é justo eu perder meu tempo dando, em vez de dar comida para os filhos, alimentar cachorro. Ah, os discípulos naquele momento que falavam: queima Jesus, queima Jesus, queima essa idólatra, Senhor, oh, fala Jeová, aleluias. Jesus queria quebrar corações ali, mas não era o dela, que já estava quebrado fazia tempo. Jesus chamou ela de cachorra. Você concorda comigo? O que ela fez? Ela latiu. Ela não se ofendeu. Eu tenho certeza que muito crente ia se ofender se Jesus fizesse isso. Eu tenho certeza que ia ter muito crente que ia ficar escandalizado se Jesus fizesse um negócio assim. Jesus chamou ela de cachorrinho e latiu, ela latiu. Ah, se isso fosse com crente. Ah, se Jesus me ignorasse. Ah, se Jesus dissesse não. Ah, se Jesus me humilhasse. Crentes casquinha de ovo. Ah, se Jesus não responde a minha oração. Crentes casquinha de ovo, qualquer coisa ameaça abandonar tudo. crente casquinha de ovo que vira as costas porque Deus não atende, crente casquinha de ovo que sai da igreja porque não recebeu a paz do Senhor, crente casquinha de ovo porque não aguenta mais ouvir a mesma música que o louvor toca todo domingo, crente casquinha de ovo porque o pastor faz 3 meses que não me visita. Cara, Jesus quer mostrar uma coisa para nós que somos crentes. Jesus quer mostrar algo que é necessário que a gente tenha. Jesus queria quebrar corações. Jesus queria quebrar corações daqueles que não se apiedam do sofrimento do outro. Jesus quer quebrar corações daqueles que falam assim: você vai ter a tua recompensa. Deus é justo, viu? Deus está vendo o que você está fazendo comigo e Deus vai fazer justiça. Deus quer quebrar corações daqueles que dizem assim: deixa, ele precisa aprender, precisa sofrer ainda. Deus quer quebrar corações daqueles que falam: vai pagar caro por isso. Deus quer quebrar corações daqueles que dizem assim: macumbeira idólatra, você não é dos nossos, você não é crente. E o que nós temos que na verdade aprender é com o que ela fez, com a reação dela diante do momento que ela foi ignorada, do momento que ela recebeu um não e no momento que ela foi humilhada. Eu não posso perder meu tempo com cachorros, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ela foi humilhada, e não foi no particular, ela foi humilhada na frente de pelo menos 12, que eram os discípulos. Essa mulher aceitou a humilhação, mas o que nós temos que aprender com ela, é que a necessidade dela era maior que o próprio orgulho. E talvez por isso que você esteja clamando por algo que você não tem até hoje. Porque talvez o seu orgulho seja maior que a sua necessidade. Talvez você não se quebre diante de Deus. Talvez você não se humilhe diante de Deus. Talvez você tenha medo de ser humilhado por Deus em alguma forma, em algum momento. Talvez você se ofenda com uma pregação que é feita e que você sente: puxa, foi para mim. Eu não vou mais colocar meus pés lá dentro. Eu não quero mais ser humilhado desse jeito. Essa mulher, se estava sendo, se, eu já vou dizer porquê, se estava sendo humilhada por Jesus, se ela aceitou a humilhação e se humilhou ainda mais. A necessidade dela, como eu falei, era maior que o seu orgulho. Pode me chamar de cachorro, Jesus, pode me chamar de pecador, Jesus, pode me chamar de idólatra, Jesus, mas me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda, preciso do teu socorro. A dor dessa mulher quebrantou ela, a dor dela, uma situação desesperadora que ela vivia, essa situação desesperadora quebrou ela por completo, e ela estava disposta a qualquer coisa, até ouvir pregações sobre cachorros. Vou repetir porque passou uma moto aí. Essa mulher estava tão quebrantada, e estava disposta a qualquer coisa para ver a sua necessidade suprida por Deus, que ela estava disposta a qualquer coisa, até ouvir discurso sobre cachorros. E aqui eu vou te dizer por que eu falei isso. Falei no início da mensagem que os cananeus eram um povo idólatra e um povo politeísta. Eles adoravam vários deuses. Indianos cultuam vacas até hoje. Cananeus cultuavam cachorros. Quando você entende isso, você começa a entender por que Jesus falou isso para essa mulher. Quando você entende que aquela mulher cultuava cachorro, um dos deuses dos cananeus eram cachorros, você vai entender. Jesus tocou na ferida dela ao falar dos cachorrinhos. Jesus tocou na idolatria dela. E quantas vezes nós não permitimos isso? Quantas vezes nós nos ofendemos quando somos tocados na ferida? Pastor, pode falar de tudo, só não fale de dinheiro. Não. Pastor, pode falar de tudo, só não fale de como que eu tenho que educar meu filho. Eu leio a Bíblia, eu gosto demais, mas na hora que eu vejo lá que se porventura eu tiver que escolher entre o meu marido ou a minha esposa e o meu filho, eu tenho que escolher pelo meu marido ou pela minha esposa, não, esse eu pulo, porque existe um Deus na minha vida e esse Deus é o meu filho, esse Deus é a minha filha, esse Deus é o meu trabalho, esse Deus é meu dinheiro, esse Deus é o meu sonho. Então não fale sobre isso. Jesus tocou no cerne daquela mulher, tocou na idolatria daquela mulher, tocou aonde doía. E o que, que Jesus quer nos ensinar nessa noite? É que quando Ele quer tocar na nossa ferida, nós temos que latir, nós temos que nos humilhar. Sim, eu amo o meu time mais do que o Senhor, eu amo mais a minha televisão do que a Deus. Sim, eu prefiro ficar jogando videogame no meu celular do que ficar ouvindo a palavra de Deus. Enquanto a gente tiver coração duro, o milagre não vem. Essa mulher ouviu um discurso de um versículo, uma pregação rapidíssima. Essa mulher entendeu o que Jesus estava querendo dizer, deixou que Ele tocasse na ferida, e ela respondeu: é verdade, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nós nos ofendemos. E eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, lá em Mateus 15, onde nós estávamos mesmo. Mateus 15, versículo 21. Eu comecei essa mensagem dizendo sim, deixando aquele lugar, Jesus foi para um outro país. E fiquei aqui mais ou menos uns 5 minutos explicando para você por que que Jesus saiu de Israel e foi para Fenícia. Por que que Jesus saiu do Brasil e foi para a Argentina? Você se lembra por quê? Porque havia tido um embate, uma discussão entre eles. Entre Jesus e quem? Os fariseus, os religiosos, os crentes de então. Versículo 12 do capítulo 15 é antes da história dessa mulher. Depois da discussão, então, aproximando-se deles, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram as tuas palavras? Nós temos aqui um encontro de religiosos que se ofendem e idólatras que se convertem. Nós temos aqui a comparação de religiosos que não permitem que sejam corrigidos, incorrigíveis, povo de dura cerviz, povo de coração de pedra. Quem? Religiosos. E temos uma mulher desesperada que cultuava deuses e que permitiu que Jesus a corrigisse. Temos muito a aprender com essa mulher. Temos muito a aprender humildade com essa macumbeira, com essa idólatra, com essa mulher que cultuava estátuas, cachorros, o que quer que fosse. Uma mulher que não conhecia Deus, até que teve um encontro com Ele. e que se deixou se humilhar. Será que ela preferia os cachorros à própria filha? Eu acho que sim. Ela viveu uma situação tão extrema. Talvez ela dava aos cachorros, que eram os deuses que ela cultuava, porque era um dos deuses cananeus, o pão. Talvez desse à filha as migalhas. Jesus, quando faz um processo de cura, ele cura e ele liberta por completo. É um processo terapêutico pleno. Será que na casa dessa mulher o pão não estava indo para o Deus cachorro? E as migalhas iam para a filha? Até que ela teve um encontro com Jesus e Jesus falou: olha, não é justo eu dar o pão para os cachorros, eu tenho que dar o pão para os filhos. Eu consigo ver Jesus fazendo isso. Jesus dando um toque que só ela podia entender. Ela foi humilhada? Foi a nada. Ela foi a liberta, tratada e curada. Só ela entendeu o que Jesus falou. Só ela compreendeu que ela estava dando pão para quem não deveria. Só ela entendeu que a filha dela precisava de pão e não de migalhas. Processo terapêutico de Jesus. Essa mulher, cara, ela me lembra demais Jacó. Jacó entrou em guerra com um anjo e venceu. Essa mulher entrou em guerra com Jesus e venceu. Essa mulher entrou em luta com Jesus e venceu, porque a humildade e o quebrantamento vencem Deus. Ele não resiste a um coração quebrantado e humilde. Jesus mudou a agenda. Aquela mulher mudou a agenda do mundo, cara. Aquela mulher mudou a agenda da salvação, porque de acordo com a palavra de Deus, primeiro o judeu e depois o grego. E aquela mulher mudou a história do mundo, mudou a agenda de Deus, porque ela se quebrantou diante de Deus e ela venceu Deus. E eu digo para você que Deus se alegra em ser derrotado. Deus fica feliz quando ele fala: eu vou trazer destruição para Sodoma e Gomorra. Mas ele se alegra quando Sodoma e Gomorra se converte e vence Deus. Ele se alegra quando ele diz: eu vou matar esse povo todo de Israel que caminha no deserto, e vou matar todos. Ele se alegra quando Moisés chega: não, se o Senhor matá-los, mate a mim também. Deus fica feliz quando tem alguém corajoso que encara Deus e lembra como Deus é bom. Mas nós não temos coragem de fazer isso, porque nós somos muito orgulhosos. Eu acho que Deus está louco para entrar em briga contigo, cara. E Deus está morrendo de vontade de perder essa briga para você. Eu acho que Deus está querendo que você entre em guerra com Ele e você fale: Senhor, eu não aguento mais essa situação na minha casa, Deus. E Ele vai te ignorar por 5, 6, 7 rounds. Eu não aguento mais a situação na minha família, Deus. Eu não aguento mais, até onde eu suportarei isso? Eu só vim salvar os batizados. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não aguento mais essa situação, me ajuda. Porque você não ora para o teu santo? Porque eu vim para pregar para os que quem confiam em mim. Senhor, eu já não sei mais a quem recorrer. E Jesus vai virar para você e vai falar como falou para essa mulher: Oh, mulher. Jesus, com um jab no rosto, um jab espiritual, grande é a tua fé. Vai, porque aconteceu. Vai, porque assim como você quer, assim já é. E naquele exato momento, a sua filha ficou sã. Cara, Deus está com luva de boxe esperando você para entrar em guerra com Ele, cara. E você está desistindo de lutar. Você está aceitando tudo como se você fosse um boneco, como se você fosse um boneco maldito que não faz nada. Deus quer ver você lutar, porque assim aconteceu com Moisés. Moisés lutou com Deus e venceu a Deus. Jacó lutou com o anjo e venceu o anjo. Essa mulher lutou com Jesus e venceu a Jesus. Deus quer fazer isso contigo. Batei, batei, batei, batei, insisti, clamar todo momento, até que as pessoas falem, calem a boca, pare de pedir, Deus não vai te atender, você não é do time de Jesus. Insista, bata, insista, peça, clame, chora, insista, se humilha diante de Deus, aceita a reprimenda que Deus pode trazer para você, até que vai chegar um momento que você vai, entre aspas, dar um jab certeiro em Deus. Deus vai falar, cara, você é duro, hein? Vai conforme você quer. Deus está louquinho para te abençoar. Ele só quer viver a tua vontade de verdadeiramente ser abençoado. E se a tua necessidade é maior que o teu orgulho. Porque se a tua necessidade, se o teu clamor for maior que o teu orgulho, meu irmão, coisas extraordinárias você vai viver. Coisas extraordinárias você vai viver. Essa mulher é extraordinária. Uma mulher que cultuava cachorro, que cultuava estátua, que cultuava o que quer que fosse. Uma mulher que nunca tinha ouvido falar de Deus. Ela teve um encontro com Ele. Essa mulher nunca mais foi a mesma. Essa mulher é uma que eu quero conversar lá na eternidade. Fala, você que é aquela cananeia? Como é que é teu nome, bem? Que Mateus não contou teu nome pra gente, nem Marcos. Ai, Soraya. Como é que foi essa história, Soraya? Ah, foi. Eu acho que ela vai falar o que eu falei. Eu cultuava cachorro e Jesus me mostrou de uma forma tão extraordinária. Você não se ofendeu, Soraya? Jamais. Jamais. Nossa, eu sempre li essas passagens, eu achei que Jesus fez bullying contigo. Ele fez bullying comigo? Nunca. Ele apenas foi muito sutil ao dizer que eu tinha que abandonar aqueles deuses que eu criei. Eu entendi o que ele quis me dizer. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é perfeito, maravilhoso. Ele quer te abençoar. Amém? Fecha teus olhos aí agora, fecha. Não precisa ficar em pé não. Se quiser fique, se não quiser não fique. Fecha teus olhos. Nada de mágico vai acontecer ao fechar os teus olhos, irmão. Você apenas quer entrar em sintonia com Deus. Infelizmente, por conta dos nossos pecados, nós não podemos vê-lo com os nossos olhos carnais. Mas os nossos olhos espirituais garantem que Ele está aqui nesse ambiente. Queria que você trouxesse, eu sei que você já está aí na tua lembrança, a passagem dolorosa que você vive na tua vida. Essa mulher aqui era uma filha atormentada por um demônio. Qual é o teu problema? Apresenta para o Senhor agora.